E no 477 da Rapa Cristã, sede fortes. Se andai na luz de Cristo, libertos da eterna dor. Buscai vós que tendes visto a glória do Redentor. Louvemos o Senhor. E no 477, que se intitula